problemas eu sei que muitos têm na vida. Alternativa, entrar pra vida bandida. Se todos pensassem aqui, assim, desse jeito, nessa porra só teria traficante e maconheiro. Muitos acham ser a solução sustentar sua família com dinheiro de drogas e de prostituição. Vira ladrão, arriscar sua própria liberdade, ser condenado a passar anos atrás das grades. O crime no Brasil começa na infância. A cada dia os pais perdem a esperança. Está faltando crianças dentro da escola. Estão no crime, nas mãos não tem caderno e sim pistola. Hoje só eu sei quantos perderam a infância. As drogas acabaram com a esperança. A vida no crime não compensa. Quando vai quebrar se acabar a violência? Hoje só eu sei quantos perderam a infância. As drogas acabaram com a esperança. A vida no crime não começa. Quando vai ter paz e acabar a violência? Reflita e sinto o que acontece na periferia. Muitas pessoas simplesmente esquecem, desde os adultos discriminados pela sociedade até a molecada que está perdendo suas dignidades. Vida sofrida, desemprego, falta de moradia. Onde está a justiça? Crianças nas suas roubando dinheiro porque seus pais não têm um digno emprego. Assalto, mão armada, é o que mais tem. Cresce mais o número de jovens na Febem. Hoje só eu sei quantos perderam a infância. As drogas acabaram com a esperança. A vida no crime não compensa. Quando vai ter paz e acabar a violência? Hoje só eu sei quantos perderam a infância. As drogas acabaram com a esperança. A vida no crime não compensa. Vai ter paz e acabar a violência. Sempre na quebrada você vê várias crianças brincando feliz, sem saber o que seus pais passam pra sobreviver. A esperança que eles têm que um dia vai vencer, mas as estatísticas nos provam o seguinte: porque você é pobre, oportunidade eles te negam. Mas somos lutadores, jamais vamos parar, seguir nosso caminho e Jesus vem nos guiar. Século 21, o preconceito ainda existe. Muito desiste, muitas pessoas, simples emissários do gueto, orientando seus ouvintes. Vamos unir as nossas forças para que podemos aumentar a esperança. Eu vejo nos olhos das crianças o medo que transmitem policiais matando na sua frente. Nem querem saber se é culpado ou inocente. Nem querem saber quem são os seus parentes. Hoje só eu sei quantos perderam a infância. As drogas acabaram com a esperança. A vida do crime não compensa. Quando vai ter paz e acabar a violência? Hoje só eu sei quantos perderam a infância. As drogas acabaram com a esperança. A vida do crime não compensa. Quando vai ter paz e acabar a violência? Hoje só eu sei quantos perderam a infância. As drogas acabaram com a esperança. A vida do crime não compensa. Quando vai ter paz e acabar a violência? Hoje só eu sei quantos perderam a infância. As drogas acabaram com a esperança. A vida do crime não compensa. Quando vai ter paz e acabar a violência?